Visando, visando, 6726. Web 6726, completo final de comitão 118.6. Para a Índia, para o 03, do Romano Oeste 23. 26, bom dia. Continua a aproximação, guardando pista livre, 6726, informa Justino 0 no meio, a cabeceira deslocada em 1200 metros, 1200 metros. Gente, aguardando. Gente, vindo para 220 nós, 5414. 220, 5414. 1982, autorizado o final RENAVE, reporte serve que é o 366 para completar a final RENAVE. Lateral 366, tá 3 milhas, autorizado o 193. Firme. 500 metros? Responsa direito de direção, mantém a posição no taxi Delta. Mantém posição na Delta, tá 3304. Na 3602, seu solo foi 34, reporte pista livre. Informado, pista livre 3602. Torre Web 6726. Prossegue, 6726. Você pode confirmar quanto da pista está disponível, que eu não entendi? Sente, a cabeceira se encontra deslocada em 1200 metros. Logo, disponíveis se encontram 1805 metros. A marcação se encontra um pouco mais à frente da Taxiway Delta. Sente, 6726. 3602 da Tânia, livrou. Solo 12, 1.9. 219, obrigado. 6726 da Web, tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, informa cabeceira deslocada em 1200 metros, 1200 metros à sua frente, atente a homens e viaturas dentro da área restrita. Vento no 70 graus com 0612 a nós, 6726. Sente, 6726. Recebeu o livre pouso. Afirmo. Estando agora ao meio. 1982, complete na RNAV, sobre torre 118.6. Seu táxi foi Kilo. Via Alfa chamando da Kilo, 3602. Obrigada, boa tarde, o 193. Corre Salvador, pontinha, gol 1982. 372. Continua a aproximação, aguardando pista livre, ajustando 0 no meio, informo cabeceira 10, deslocada em 1200 metros, 1200 metros. Correio 16, aguardando a pista livre, ciente dos primeiros 1200 metros da cabeceira inutilizada, 1993. Seu solo foi os 37, reporte pista livre. Levantar pista livre, 6726. Só confirma, a informação de 1200 estava na TIS? Afirma, informação em curso em novembro. Ah, mudaram no meio do caminho, beleza, então valeu. O caixão que a gente muda os 1200 e vocês escutam a TIS antes do pontel descida, não é isso? É, exatamente isso. E que o TIS estava com 2 horas e 20 de defasagem. O ideal seria assim que entrar na terminal, confirmar com o controle. É, foi confirmado com o controle. O jogo não falou nada pra gente, não. Mas muito obrigado. A gente também não pode deixar pra última hora, que tem muita coisa pra ser fazendo avião, entendeu? Sente. Voo 982, baixar travado visual. Baixar travado visual. Livre pouso, pista no zero, vento 180 graus com 08 nós. Livre pouso. Confirmando, chamar o sol 217? 121.9. 3602, ingresso via Kilo, pátio 3, aguardando para ingresso no pátio 1. Desceu 3 agora na Kilo, pelo pátio 3 aguardando ingresso para o pátio 1, tá 3602. Salvador Web 6726, muito bom dia, vibrou. Objeto 6726, ataque via Alfa, chamei antes ataque 100 Kilo, objeto 6726. Alfa, vai chamar antes daquilo, 6726. 94 Nono, pronto para o táxi, 73 a bordo, 4 horas de autonomia, alternativa Guarulhos. 286, 5414. 94 no 1, táxi livre via Juliette e Alfa, próximo ao ponto de espera da 10 deslocada, táxi Delta, chame para ingresso, ajuste o 10 no 6, são 94 no 1. Gente, Juliette Alfa, próximo ponto de espera, taxi Delta, chama para o ingresso da 94 a 9. Alfa presente. Enquanto uma aproximação, aguardando para girar a base, 5414. Gente, prosseguindo, aguardando. Aquilo, né, 7-3-6. Deslocada, marcação logo à sua direita. Afirmativo, tente, Lima, tente, 3304. Bom, 92, seu solo foi 39, reporte pista livre. Cancelar pista livre, 86. 5414, cancelar 240, reporte final da pista no 7. Ajuste no 0 no 6. Final do 7, reportará o trip. Passagem na nave aqui à frente do TAN 3602, pode prosseguir para o pátio 1? Afirmativo 3602 para o gate 05. Gate 5, TAN 3602. Sexta nave. TAN 3604, após a alinhado na marcação, só livre sua decolagem, pista no 0, vento 170 graus, com no 0 nós. Gente, livre decolagem, TAN 3604. Bom dia, Golo 982, táxi via Alfa, chame antes o táxi 100 Kilo. Via Alfa, chame antes o táxi 100 Kilo, 1982. Mensagem 2000, prossiga ingresso pátio 1 no gate 02. 1-02, 9-4-9 para ingresso na Delta. 9-4-1, livre ingresso, tá com cheio Delta, chame a torre 1-8, decimal meio, bom dia. 8-6, bom dia. Base para final do 7, 5-4-4. Tráfego avistado, trip 5414, livre pouso, pista 17, vento 180 graus com 12 nós. Livre pouso, 97, 5414. TAN 3304, decola de Salvador, 242, chama o controle, 119, decimal 35. 1935, TAN 3304. Torre Salvador. Bom dia, TAN 9419, pronto na taxi Delta. Mandou 94 no chamou pronto na Delta? Isso. Pronto, 94 no 941 na Lima, tem cabeceira deslocada, marcação logo à sua direita. Afirmativo, está autorizada a linha de manter, cabeceira deslocada, 941. Chama aqui Alfa Lima, mantém cabeceira no 7. Felipe 5414, seu solo foi 4-3, livre esquerda, taxiway Lima, chama o solo 121-9. Esquerda, Lima 121-9-3. 360, mantém o perfil da saída Gole. Perfil da Gole 360-3304. 351, informação em curso November, ajuste no 016, aguarde Copa Recife. Na Lima, 35414. 35414, livre táxi, até remoto 14. Remoto 14. Direta 6311 para o pushback e acionamento. Informa que o acionamento vai ser feito na posição. Na Finger 01. Solo copiou a direta 6311. Controle Salvador. Bom dia, 9411, passando 3 mil pés pela saída da El. Só 3, foi só, 9411, contato radar, suba ao nível 360, perfil da saída da El. Mantendo o perfil, subindo para 360, até 9411. Na posição, chame para início de pushback. Chame para o pushback, 6311. GV51, pronto, corte. GR51 para Recife, autorizado inicialmente nível 280, via Whisky, Upper Whisky 42, até Lapa, após Lapa, Upper Whisky 10, e após, acende nível 350, até Ávila, após Ávila, DCT Maceió, após Maceió, Golf 677, no nível 170 até Recife, decola da pista 1-0, a curva à esquerda, na saída Momo, transição VATAP. Controle Salvador 119.35, Torre 118.6, aciona 5053 GV51. Direto, livre acionamento, um ponto para o táxi, GV51. Papa Sanguí de Maquião, decola as 48, chame o controle. Aqui, ó. 327, aguarde com a Pilhas, informação em curso November, ajuste no 016. Gente da November, qual seria a saída prevista? Para Ilhéus, provavelmente da El Leda Ilhéus, confirma o nível que solicita? 220. 220, sente aguarde com a 1, 327. Aguardando, 397. 288, alterna 13325. 1288-13325. Botão 3304, bom dia, senhor. Qual foi o aeronave que modulou com o controle? É o Papa Romeo Mike Papa Lima, senhora. Papa Romeo Mike Papa Lima, prossiga. Eu sim, senhora, decolado o grupo de Zulu da Vasco da Gama. O destino é Salvador, está autorizado o colador Axé. Mantém 500 baixos. Gente, confirme tipo de equipamento, PLB. É um Romeo 44, único a bordo, estacionado 0117, Mike Papa Lima. Gente, o Papa Romeo, Mike Papa Lima, mantenha 500 pés, reporte através, coisa, reporte farol de Itapuã. Chama no farol de Itapuã, Mike Papa Lima. 63 no ano para o pushback, a posição é 01. Suba para nível 080, saída Coral. Saída Coral 080, como possível, direto com Mandatuba, ideal seria 218. Gente, 218. Aguarde para autorização, Índia Mike Alfa. Mike Alfa. Novo 4, 1, prossiga. Verei possibilidade de voz crash ou black. Tá, 9, 4, 1, 1, coordene com o centro Recife. Chame na frequência 1288, alterna 13325. 1288, alternativa 13325. Bom dia, 9, 4, 1, 1. Pronto para confirmar. Pronto para confirmar, 397. 1307, Farilhão, autorizado nível 220, DCT, decolada pista 10, primeira curva direita, saída da El, Lida, fazenda direto em Leos, controle Salvador 119, decimal 35, correndo 18, decimal 6, aciona 5073, 1397. Autorizado 220, para Ilhéu, direto, decolando na Dael, Leda, após direto, Ilhéu, controle 1935, 2286 e o transponder 5073, gol 1397. Gol 1397, não estamos para o time que você não vê. Chamaremos 1397. Livre táxi, confirme o PLB. Livre 51, livre táxi, chame na taxiway hotel para ingresso na pista 10. E, por gentileza, modifique a saída. A saída é Momo, a transição Dedor. Após a colagem da pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Dedor. Livre 51. Mike Papa Lima, chame Torre Salvador, 118 decimal 6. 118.6, muito grato, Papa Lima. Controle, Torre ou Papa Romeu, Mike Papa Lima? Lima, chama em final, pistão 97. Chama a final da 97, Papa Lima. Avião caminha 31, táxi livre via Índia e Alfa. Próximo ao ponto de espera da cabeceira 1, 0 deslocada, próximo ao táxi Delta, chame para ingresso, ajuste no 06. Ok, família Índia e Alfa e próximo ali da 10 deslocada, é a Delta, vai reportar, 631. Para o sol. Intensidade 1, poderia verificar equipamento rádio, tentar nova transmissão. Final, 97 mais, Papa Lima. Papa Romeu Mike, Papa Lima, avistado, autorizando o pouso, 197, 150 graus, 09 nós. Positivo, Papa Lima. Wave 51 para ingresso na pista 10, chame a torre 118 decimal 6. Pode ingressar na Delta, 6319. Avianca 6319, livre ingresso na Delta e chame a torre 118 decimal 6. Torre agora, obrigado. Brasil 6319 para ingresso. Número 2, Avianca mantém o ponto de espera. Mantém a posição, 6319. Autorizado a linha e manter, JV51. Metros. A faixa aí da pintura de cabeceira está, se eu não me engano, à sua esquerda. No 62, é. 3454, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, 3454. Bianca 6319, autorizada, alinhar e manter. Alinhar e manter na 10, deslocada, 6319. Mike Papa Lima no solo. Mike Papa Lima no solo, 57, frequência 2. Boa. Alfa, Vitor, Juliette, confirme em Deus hoje voo corredores. Alfa, Vitor, Juliette, autorizado voo local, corredor Axé, no mil pés, com sobrevoo TGL em Veracruz, no comando da pista 17, controle Salvador 119, decimal 35, torre 18, decimal 6, Ciúna 0151, Alfa, Vitor, Juliette. Thank you. próximo Vitor Juliette, aproximadamente táxi, turno 18, decimal 6, até regresso. Autorizado acionamento, chamo pronto pro táxi. JV51, autorizado a linha 1 aqui. Afirmativo. Quantos metros seriam? Quantos? Antes do deslocamento, dessa marca aí à esquerda. Tá, que 400 metros é uma distância considerável. Acredito que não tenha problema, porém eu vou ter que coordenar que eu tenho um trator, homens e a princípio aí esse trecho está sendo utilizado. Então eu vou ter que fazer uma estreita coordenação com o coordenador de obras para que nenhuma viatura entre aí no momento que eu estiver ingressando também, tá ok? E avisar aí os homens. Bianca 6311, decola os 00, chame o controle. Chamando o controle agora, 6311. Bom dia, controle, Bianca Brasil 6311, na saída da El. Avianca 6311, contato radar, suba ao nível 320 no perfil da DAEL. 320 no perfil da DAEL, ciente, 6311. Aguarde para iniciar o táxi, Alfa Vito Juliette. Tan 3454 para o táxi com 167 a bordo, autonomia 3 horas e 7 minutos, alterna Natal. São 3454, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ao ponto de estrada cabeceira 1, zero deslocada, chama ingresso para estar na. Chama para ingresso no Taxi Delta. Então ajuste no 014, TAN, chamando no 016, ajuste TAN 3454. Zero. Ajuste 1016, tá 3454. Solo Salvador 3454. 3454, correto, chamo para ingresso na Delta. Chamo para ingresso na Delta 3454. Autorizado, Alfa Vitor Juliette. Vi 51. Eu já estou coordenando aqui com a equipe de obras. É, está autorizado o ingresso aí lentamente. Okay, a gente está pronto para ingressar. Já posso mandar à direita. Ingressar. Não, aguarde ainda. Estou concluindo aqui a coordenação.